Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. No episódio anterior, Laura vai assistir uma corrida entre Aquiles e a tartaruga na Grécia Antiga. Considerando o paradoxo de Zenão, a tartaruga leva melhor sobre o grande herói grego. É, não dá mais pra ele. O doutor Hipócrates acaba de erguer o braço dizendo que acabou. E é isso, a tartaruga é a campeã. A multidão presente aqui no estádio não acredita no que vê. É impressionante, realmente, Hermes. Como que essa tartaruga pode vencer o nosso grande herói? Muito bem, Dionísio. Vamos ouvir agora as palavras do Zenão, que já está lá, concedendo a coletiva. Não foi nenhuma surpresa. Aconteceu justamente o que eu esperava. Aquiles nunca pode alcançar a tartaruga, porque na altura em que atinge o ponto de onde a tartaruga partiu, ela ter-se-á deslocado para outro ponto. Na altura em que alcança esse segundo ponto, ela ter-se-á deslocado de novo, e assim sucessivamente, ad infinitum. Foi justamente isso que o professor Pedro explicou para Laura. Então, o que propunha o paradoxo do Zenão é que, vamos supor que a velocidade do Aquiles é de 10 vezes maior que a da tartaruga. Então, enquanto ele percorria os 80 metros que o separavam dela, ela já teria andado mais 8 metros. Então, quando ele percorresse os 8 metros, ela já teria andado mais 80 centímetros. Quando ele percorre esses 80 centímetros, ela já teria percorrido mais 8 centímetros. Quando ele percorre esses 8 centímetros, ela já teria percorrido 8 milímetros. E assim, sempre que ele percorresse a distância que os separava, a tartaruga já teria andado um tantinho a mais. E por isso, ele correria infinitamente sem nunca alcançá-la. Bem, tudo estava certo. Até que o professor Pedro explica melhor essa história toda. O tal do paradoxo não era bem daquele jeito. Era sim, Laura, mas tem um probleminha aí. O tal do paradoxo foi desvendado. Hoje se sabe que, obviamente, o Aquiles alcançaria a tartaruga. Mas, na verdade, pela nossa própria experiência, todos nós já sabíamos disso, não é? Xiii, começou de novo. Sempre que eu acho que entendi alguma coisa, aparece outra pra confundir tudo. Poxa, Laura, assim eu me sinto chacrinha. Alô, alô, Terezinha, eu vim para confundir. Ixi, quem é esse? Ah, tô ficando velho mesmo. Não é do seu tempo. Depois você procura na internet pra saber. Mas onde é que eu estava mesmo? Ah, a historinha do Aquiles e da tartaruga estava errada. Não demora, e a imaginação da menina volta para a grande corrida grega. Vamos ver qual o final dessa história? Muito bem, Aquiles já está se posicionando, a multidão se cala, temos momentos de expectativa aqui no estádio. E olha lá, quem se aproxima para dar a largada é a bela Helena de Troia. Tudo preparado, quando Helena der o sinal... E largaram! É impressionante, Hermes, impressionante! A velocidade com que o Aquiles disparou foi que foi levantando poeira! É, Aquiles já venceu vários metros e não para de correr! Vamos dar uma olhada na tartaruga! É, meu querido Hermes, acho que as coisas não estão muito boas para a tartaruga. Desse jeito, Aquiles vai passar por ela voando. E continua a disputa. Aquiles já está próximo e segue sem o menor esforço. Vai ultrapassar e passou! É incrível! Espetacular! A tartaruga até perdeu o rumo, coitada! Vai cruzar a linha de chegada. Está lá, está lá! Aquiles é o campeão da disputa! Aquiles é o nome dele! O grande campeão das Olimpíadas está de volta! Impressionante, Hermes! Isso é uma vitória fenomenal! Vamos aos nossos repórteres. Opa, opa, peraí, estamos recebendo uma informação aqui. Parece que o Zenão cancelou a entrevista. É, tá confirmado, o Zenão está decepcionado e decidiu não falar. E Aquiles vai dando a volta olímpica no estádio. A torcida invade a pista para saudar o campeão. Olha lá, até o tal do Marquinho entrou na pista com o cartaz da Laura. e ele abraça o campeão exibindo cartaz. Ei, eu já falei pra você parar com isso. Quem manda na minha imaginação sou eu. É, bom, foi uma vitória impressionante. É isso aí, Hermes. Enquanto o campeão se dirige ao pódio para receber os louros, vamos ouvir o Aristóteles, nosso convidado especial como comentarista da prova de hoje. Bem, o problema do Zenão é que ele insiste em defender as ideias de Parmênides, de que o universo é imóvel. Assim sendo, o movimento e o tempo seriam para ele meras ilusões. Quando ele propõe que é possível dividir infinitamente o espaço do percurso da corrida, ele comete um erro, uma vez que essa divisão não é natural. Ao contrário, ela é imposta por nós. Assim, essa divisão proposta é que é uma ilusão. Devemos considerar que o corredor percorre o todo, e por percorrer o todo, é que percorre as partes. Justamente ao contrário do que afirma o Zenão. Muito bem, depois dessas palavras do Aristóteles, eu ainda quero perguntar para o Dionísio sobre as expectativas da equipe ateniense para os próximos Jogos Olímpicos. Então, Laura, embora através da nossa experiência, dos nossos sentidos, todos nós sempre tenhamos sabido que o Aquiles ultrapassaria a tartaruga, foram necessários muitos séculos para que o paradoxo de Zenão fosse definitivamente resolvido pela matemática. O Aristóteles já havia desenvolvido um método para derivar uma resposta finita para a soma de termos infinitos. Mas foi só no século XVII, com o Newton e o Leibniz e o cálculo infinitesimal, que a matemática ficou mais tranquila com o infinito. E depois ainda tem o Cantor, no século XIX, com a teoria dos conjuntos e vários outros pensadores que perderam o sono por causa desse tal de infinito. Nossa, professor, parecia fácil a primeira vez que você explicou. Agora, com essa segunda parte, criou uma contradição na minha cabeça. Como assim, Laura? Eu entendi, mas não entendi. Ai, e fiquei com dúvidas infinitas. Pelo menos você entendeu que é um paradoxo. E ainda tem mais. A matemática resolveu o problema, mas a filosofia ainda se pergunta se o mundo sensível, ou seja, aquilo que a gente aprende com os nossos sentidos, é ou não é parâmetro para a verdade. Mas se você quiser mesmo ser cientista, ainda vai ter que pensar e estudar muito sobre isso. Agora, por que você não volta lá para a aula de educação física e deixa para tirar essas dúvidas com o Ricardo? Você fugiu da corrida só porque sabia que nunca ia me pegar, né, Laura? Quem disse que eu nunca ia te pegar? O Zenão, ué. Como é que você sabe do Zenão? Para de lenga-lenga, sua tartaruga. Quero ver se você me pega agora. A tartaruga dessa história aqui é você, Marquinhos. Sabe de uma coisa? Com todo esse papo sobre Aquiles e tartaruga me deu uma super vontade de ir no zoológico. Você topa ou vai dar uma de chato? Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maite Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maite Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.